Lembro muito bem de onde ele me tirou. Um projeto falido que ele investiu. A Casa de Recuperação Feminina, restaurando projetos falidos em Iparana, sob a direção da pastora Silvânia e sua equipe, está de portas abertas para quem anseia por algo novo. Deus, o arquiteto, assumirá sua construção. Informações WhatsApp DDD 85 9 88 47 5109.